Em transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe, de regresso à antena da SBSR, como sempre, uma hora onde se destaca a música instrumental, a palavra cantada aqui não tem protagonismo. Ainda assim, vamos começar com um tema que tem vozes, mas não, felizmente, a cantar. Pertence a Ryuichi Sakamoto, na altura veio em Async, um disco saído em março de 2017 e que marcava o regresso aos discos de Ryuichi Sakamoto depois de 8 anos num combate, numa luta feroz contra um cancro, ele que agora atravessa outro problema muito parecido de saúde. Esperemos que se recupere, é um dos nossos preferidos. No disco, uma série de convidados, David Sylvian, por exemplo, mas também o escritor Paul Bowles. E Ryuichi Sakamoto conta exatamente com a voz de Paul Bowles a dizer um texto do próprio, que depois Ryuichi manipula com uma série de outras vozes noutras línguas. Arranque desta sessão do Entranze, Ryuichi Sakamoto de Async, Full Moon com Paul Bowles. Abrir esta peça. Boa noite, bem-vindos. Because we don't know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well. Yet everything happens only a certain number of times, and a very small number, really. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood? Some afternoon that's so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it. Perhaps 4 or 5 times more. Perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 20. And yet it all seems limitless. Знание точного срока смерти дает нам возможность смотреть на жизнь как на нищий пальмы колодец. Хотя все в жизни случается лишь некоторое количество раз, причем на самом-то деле очень небольшое количество. Сколько раз ты еще вспомнишь какой-нибудь вечер, ставший такой глубинной частью всего твоего существа, что ты даже не можешь представить себе жизнь без него. Ну, 4, ну, 5 раз, может быть, даже меньше. Сколько раз еще ты посмотришь в восход полной луны? Ну, раз 20, все равно жизнь кажется бесконечной. No sabemos cuándo vamos a morir. Nos toca creer que la vida es un pozo sin fondo. Sin embargo, las cosas ocurren solo un determinado número de veces. ¿Cuántas veces más recordarás cierta tarde de la noche? Una tarde que formó una parte tan arañable de tu ser que ni siquiera puedes imaginar la vida sin ella. Quizás 4 o 5 veces más. Quizás no es eso. ¿Cuántas veces más verás salir la luz pequeña? Quizás 20. Sin embargo, todo parece limitado. O peut-être jamais. Combien de fois regarderas-tu encore la pleine lune? Une fois peut-être. Et tout cela semble illimité. Við vitum ekki hvenær við deyjum. Þess vegna fyrir okkur að finnast lífið vera útrjóttandi brunnar. Samt gerist allt aðeins nokkrum sinnum. Í örf á skipti mér að segja. Hversu oft myndur yfir upp sérstætt síðdegi bernskóður? Síðdegi sem er svo samóðið verið þinni. Þú getur vart hugsaði lífið eins og þess. Kannski 4 sinnum. Eða 5 sinnum. Ég vil ekki svoft. Hvers oft myndu sér fullan mánar í svo hinn? Kannski 2000. Samt verðist allt óþrjóðan. Poiché non sappiamo, finiamo per pensare alla vita come a un pozzo con l'esordio. Eppure ogni cosa accade soltanto un certo numero di volte e un bel piccolo numero di effetti. Quante altre volte ricorderai un certo pomeriggio della tua infanzia? Qualche pomeriggio che sia così profondamente parte del tuo essere non possa nemmeno concepire la tua vita senza quell'errore, forse altre 4 o 5 volte, forse nemmeno. Quante altre volte guarderai sorgere la luna piena, forse 20, e tuttavia tutto sempre. Thank you. Abertura da sessão de hoje do Em Transe com Full Moon de A5, voz de Paul Bowles lá dentro, Ryuichi Sakamoto. Seguimos depois com uma das belíssimas faixas que constitui a banda sonora What the Fog. Juntam-se pela segunda vez em disco David Allred, norte-americano, cantor, e Peter Broderick, outro norte-americano. Só há instrumentos, não há vozes. E esta banda sonora pertence a Mona Lisa, um filme de 11 horas de Jennifer Anderson e Vernon Lott, uma comissão do Louvre, museu francês, por aqui de What the Fog, de Foghorn, Allred and Broderick, para seguirmos em frente com um belíssimo e delicado disco que junta a finlandesa Launau ao pianista sueco Matti Bai. Por aqui vamos ouvir duas, pelo menos. Começamos com Cloud Circles e depois voltamos a What the Fog, disco de Allred and Broderick, Crystal Flower, daqui a pouco. Tínhamos avisado, demos destaque a duas de Low Now com Matty Bai, disco Signals, primeiro Cloud Circles, a terminar Le Premier Jour dans la Lune, pelo meio de Watch the Fog, edição de All Red and Broderick, Crystal Flower, para continuarmos com mais uma edição recente deste ano. Ainda não saiu, mas Florence já tem um ou dois avanços. Um deles chama-se The Flowers in My Parents' Yard. Juntam-se três amigos, Nicholas Govich, Joseph Chabazon, este mais conhecido por tocar com Destroyer, e ainda Chris Harris. Deles os três, agora The Flowers in My Parents' Yard. Depois, ela é de Cleveland, música Angela Klimek, alter ego poem de Blooming Spring, Tadpoles. Thank you. Antes de entrarmos em universos mais à volta dos drones e de um certo noise, ouvimos Poem de Blooming Spring Tadpoles e agora sim, Warmth é a sexta edição do músico Augustin Mena, masterização do mago Rafael Antanirizarri no seu estúdio Black Knoll Studio. Vamos em frente com mais um título deste ano, The Darkest Place, agora No Stars Tonight, e depois mais uma do mesmo timbre de Black Swan e de Repetition Hymns, Eternal Return. Thank you. Pela primeira vez por aqui, Warmth e Black Swan, e a terminar é um dos avanços para Invisible Cities, um disco que é uma banda sonora e que pintou de som um bailado inspirado numa obra de Italo Calvino, uma coreografia de Wayne McGregor. Banda sonora de Adam Wiltsey e Dustin Hoalaron. Eles dois juntos chamam-se a Winged Victory for the Sun, de Invisible Cities, no final Total Perspective Vortex. Já sabem, o programa no sítio da internet tem as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Transforma-se também em formato podcast. Links em breve em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. Fiquem bem, protejam-se. Até breve.